A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês e a bênção do Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida, como Ele prometeu. Irmãos e irmãs, nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura bíblica. Hoje, no segundo livro de Samuel, no capítulo 3. Segundo livro de Samuel, no capítulo 3. Esse livro, esse capítulo, melhor dizendo, trabalha fundamentalmente do conflito, sobre o conflito entre os seguidores de Saul e os seguidores de Davi. Então, é um livro, mais uma vez, histórico e muito importante, porque Saul foi o primeiro rei da monarquia israelita e Davi, o segundo rei dessa monarquia. Antes disso, nós vamos fazer a leitura devocional e, com essa leitura devocional, nos preparamos para a leitura bíblica. Só lembro a você, e vou reduzindo até o final da semana, que nós chegamos a 378.114 escutas ou visualizações em 20 países. Já não vou mencionar hoje o número de países, espero que você nos ajude a divulgar o WhatsApp, Santidade Bíblica, o blog Logos 7, blogspot.com e YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Gama Lavoura, Pastora Margarete Gama Lavoura. Então, vou reduzindo agora até o final da semana, porque nos importam mais os frutos dessa ministração do que os números. Como eu sempre digo nos relatórios, número por número, uma torcida de futebol tem mais adeptos. Uma celebridade, mesmo que não seja evangélica, cristã, é uma celebridade que durante um tempo alcança números estrondosos, tem números grandes. E uma celebridade gospel também, tirando alguns que permanecem, muitos aparecem e desaparecem muito rapidamente. Então, o que importa é o fruto do Espírito na vida de cada um dos irmãos e irmãs e o fruto ministerial. É isso que nós pedimos ao Senhor em todo o tempo. E encerro dizendo a você: torne-se um colaborador desse ministério. O Pix é 247 190 158 16. Repito, o Pix 247 190 158 16. Espero daqui a uma semana, 10 dias, ter um segundo Pix para disponibilizar a vocês. Caixa Econômica Federal, e você com esse Pix pode nos abençoar. Tá bem? Então, esse é um pouco do relatório, e já estamos anunciando há 2 dias, hoje é o terceiro, e vamos anunciando até o final dessa semana. Pastor Paulo Bueno de Camargo nos mandou mais uma mensagem hoje e diz: como o grão de trigo, a vida que nasce da renúncia. As palavras de Jesus em João, capítulo 12, versículo 24, são profundas e desafiadoras. Se o trigo não cair na terra e não morrer, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus usa essa metáfora para revelar um princípio essencial da vida espiritual. Só há frutificação quando há entrega. Olha aí a questão dos frutos. Fruto do Espírito, fruto ministerial. Só há justificação quando há entrega. O grão que cai na terra precisa morrer para gerar vida. Assim também é com o cristão. Somente quando renunciamos ao ego, ao orgulho e aos desejos mundanos, abrimos espaço para que Deus produza frutos em nós. Jesus falava de si mesmo, antecipando sua morte na cruz, o sacrifício que trouxe vida a toda a humanidade, mas também nos convida a segui-lo nesse caminho de entrega. Não é fácil morrer para si mesmo, mas é o caminho da transformação verdadeira. Hoje somos desafiados a perguntar: o que em mim precisa morrer para que Deus gere algo novo? Que atitudes precisam ser deixadas para que minha vida glorifique a Deus, como o grão de trigo, que nossa entrega seja fonte de frutos abundantes para o reino? O autor é A.C. Barro. Eu volto a pedir aos irmãos da equipe maior lá em Atibaia, Vida Nova, que vocês façam como o pastor Paulo Camargo, sempre coloquem o autor do texto que vocês estão enviando, sempre. Essa é uma atitude correta, uma atitude ética. Nós não podemos colocar como se fossem palavras nossas, palavras de outras pessoas. Então, ele sempre manda o autor. Peço ao Everson que fale com a equipe. Irmão Everson, que tem sido uma bênção para nós, que fale à equipe e sempre diga de onde tirou essa mensagem, quem falou essa mensagem, quem disse isso, de que site foi retirado, de que blog foi retirado, de que WhatsApp foi retirado, para que nós possamos dar crédito. Dar crédito é isso, queridos. É dizer para todo mundo que o texto não é seu, que o texto não é meu, que o texto foi escrito por outra pessoa, tá bem? Então, aproveito essa oportunidade para pedir ao irmão Everson e à equipe que não esqueçam de mandar o autor do texto ou o lugar de onde retiraram. Muito bem. Capítulo 3, a partir do versículo 1, em seguida. Diz assim o capítulo 3, e assim nós vamos avançando na leitura bíblica de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Durou muito tempo. Contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos de Davi em Hebrom, irmãos. Agora, a partir do versículo 2. Os filhos nascidos de Davi em Hebrom foram seu primogênito, Amnon, filho de Aionã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Hagit. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher, Eglá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Esclareço para você, esse era um período onde principalmente os reis e os nobres podiam ter mais de uma esposa, porque todos não podiam. Em tese, todos podiam. Esse é um período onde a poligamia era aceita. Era possível já fazer o divórcio e casar-se com outra pessoa. Só que os pobres não tinham recurso para sustentar até quatro mulheres. Então, isso ficava restrito mais aos nobres e, sobretudo, por motivos geralmente políticos, por acertos econômicos, ideológicos, os reis se casavam com mais de uma esposa. E aqui você vê o retrato desse fato. Ou seja, Davi teve várias esposas. Essa era uma questão de contexto e isso precisa ser lido com cuidado, para nós não queremos trazer uma outra realidade para a nossa realidade. Tá bem? Então, esses são os filhos de Davi. Um esclarecimento: dos seis filhos de Davi, de seis mulheres diferentes, nascidos em Hebrom, o primogênito foi Aminon, que proporcionou grande desgosto ao pai ao violentar a própria irmã Tamar. Logo depois, morto por seu irmão Absalão, capítulo 13. Esse terceiro filho, Absalão, ainda usurpou-lhe o trono, capítulo 13 a 18. Adonias, o quarto filho, seguiu os passos de Absalão. 1 Reis, capítulo 1, 5 a 7, capítulo 2, versículo 25. E os demais filhos morreram no ostracismo, ou seja, não deram sequência à beleza da vida e do ministério de Davi, com algumas exceções. Viveram dessa maneira e não usufruíram da bênção da comunhão de Deus com Davi, sem realizar nada de notável. O autor de 1 e 2 Samuel, originalmente um único livro, faz questão de mencionar esse aspecto, para que você saiba uma coisa que aconteceu com muitos outros homens de Deus. Os seus filhos não deram prosseguimento à relação com Deus. Morreram no ostracismo. O autor de 1 Samuel, como eu disse, originalmente um único livro, não faz nenhuma crítica direta à vida poligâmica de Davi. A poligamia está em conflito com o que determina a Torá. A Torá determinava de outra maneira, a lei, mesmo para um rei. Mas os outros povos faziam e eles passaram a fazer também. Confira Deuteronômio 17, 17. Contudo, deixa que os frutos desastrosos na vida familiar de Davi falem por si mesmo, capítulos 13 a 19, 1 Reis 1 e 2. Dito isso, podemos seguir no versículo 6. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Agora o resto é história, né? O restante é história. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filho de Aiá. Certa ocasião, Isbossete indagou a Abner: por que deixaste com a serva de meu pai? Ah, esse é um detalhe. Além das esposas, eles também tinham concubinas. Davi teve e Salomão bateu recorde. Teve 300 esposas e 700 concubinas, que nós não sabemos se algumas foram até conhecidas por Salomão. É muito provável que dessas 700 concubinas, muitas nem tiveram sido conhecidas, no sentido de conjugal, relação conjugal com Saul, com, perdão, com Salomão. Ao ouvir o questionamento de Isbossete, Abner se encolerizou e retrucou: sou por acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda severidade se não fizer por Davi o que Javé já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono de Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Isbossete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com essa proposta: a quem pertence essa terra? Faze, pois, um acordo comigo e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Davi respondeu: assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se quando vieres me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbossete, filho de Saul, para lhe dizerem: entrega-me a minha mulher, Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios dos filisteus. Diante dessa intimação, Isbossete mandou que saíssem, tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e seguiu com os prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entre mentes, Abner havia conversado com os irmãos de Israel e lhe tinha dito: já faz muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora rei entre vós, porque Yahvé declarou a vosso respeito: é por intermédio do meu servo Davi que livrarei do meu povo Israel das mãos dos filisteus, de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom a fim de explicar a Davi o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita que eu vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que celebre um pacto contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo. Versículo 2: Joabe vai se vingar e matar Abner. Pouco tempo mais tarde, Joabe e os demais oficiais de Davi retornaram de um ataque rápido que haviam realizado, trazendo consigo grande despojo. Todavia, Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porquanto esse já o havia deixado ir embora em paz. Assim que Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, visitara o rei e que este o havia deixado seguir seu caminho tranquilamente. Então Joabe foi falar com o rei e lhe questionou: que fizeste? Abner esteve contigo e permitiste que ele partisse em paz? Tu conheceste bem a pessoa de Abner, filho de Ner. Ele veio para te enganar, conhecer as tuas ideias, teus procedimentos. Veio a fim de saber tudo o que fazes e como ages. Então, saindo da presença de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde o poço de Sira, todavia sem que Davi fosse informado dessa atitude. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da entrada, a fim de lhe falar em segredo, e ali mesmo feriu de morte no estômago, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Assim que Davi ficou sabendo do ocorrido, exclamou: eu e meu reino somos para sempre diante de Yahvé inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que a culpa pelo sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família, que jamais deixa haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento, cânceres ou lepra, homens com graves deficiências físicas, ou que caiam à espada, ou ainda que passem fome. Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Davi chora a morte de Abner, a partir do versículo 31. Então Davi determinou que Joabe e os seus soldados pranteassem por Abner e que, em sinal de lamentação, rasgassem as suas roupas e vestissem trajes de luto, e no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz, junto da sepultura de Abner, e todo o povo acompanhou em seu pranto. Então o rei compôs, declamou esse lamento por Abner. Precisava Abner falecer como morre um insensato? Não estavam amarradas as tuas mãos? Os teus pés não estavam presos em grilhões, mas tombaste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse, enquanto ainda era dia, perdão. Contudo, Davi jurou que Deus me castigue com toda severidade, caso eu prove pão ou tome qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu essa declaração e apoiou a decisão de Davi. Tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera qualquer participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então explicou o rei com seus oficiais: não compreendeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto monarca enfraquecido. E esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Que Iavé retribua ao malfeitor de acordo com as suas más intenções. Irmãos, é com grande alegria que eu encerro a leitura do capítulo 3, segundo Samuel, capítulo 3, com dois destaques. O primeiro, no sentido de usos e costumes, mesmo contra a lei, mesmo contra a Torá, não era orientação da Torá que um homem tivesse mais de uma mulher, mas com o passar dos séculos, com a influência dos outros povos, ele acabou. Todos os reis acabaram caindo nessa contrariedade à palavra. E então tiveram mulheres diferentes, alguns nascidos em Hebrom, os filhos de Davi, Aminon, violenta Tamar. Depois é morto por Absalão. Esse terceiro filho, Absalão, ainda suportou-lhe o trono, usurpou-lhe o trono, melhor colocando. Adonias, o quarto filho, seguiu os passos de Absalão. E os demais filhos morreram sem deixar nenhuma grande contribuição, sem realizar nada de notável. O autor de 1 e 2 Samuel, originalmente em um único livro, como nós já lemos para você nos dois capítulos anteriores, não faz nenhuma crítica direta à vida poligâmica de Davi, mas isso não era a vontade da Torá. Isso está em conflito com o que determina a Torá, a lei, mas era um costume da época, um costume dos outros povos, e isso acabou sendo incorporado na prática dos reis de Israel. E isso acabou deixando frutos desastrosos na vida familiar de Davi, e a consequência disso vai marcar a história da família de Davi. A família de Davi vai sofrer por causa dessa desobediência, dessa Como ia pressa. dizendo, eu espero que nós não caiamos em nenhuma desobediência à palavra do Senhor, mas abandonando os frutos desastrosos na vida familiar de Davi, nós tenhamos uma postura de vida familiar conforme a vontade do Senhor. E posteriormente, dos versículos 6 até o último versículo, versículo 39, nós vamos ver ainda a divisão, a rachadura no meio do povo de Israel, o conflito entre Abner e Joabe. Isso marca esse capítulo. Que Deus nos abençoe para que nós não caiamos nessas duas atitudes, nesses dois procedimentos que desobedecem a Torá e que nós não nos dividamos. Nós sejamos um só corpo em Cristo e não permitamos nenhum tipo de racha entre irmão e outro irmão, entre os liderados e os líderes, entre o povo e os pastores, entre os pastores e seus líderes, ou seja, que o Senhor derrame com o seu Espírito Santo o poder para vivermos em unidade, o poder para vivermos em união, porque essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais um capítulo da Bíblia que nos ensina sobre o que não devemos fazer e logo nos ensina aquilo que devemos fazer, que é seguir toda a tua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a união promovida pelo poder do Espírito Santo seja sobre nós, a comunhão seja sobre nós gerada pelo poder do Espírito Santo, nós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.